Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, hoje às 20h45. Eu sou o Carlos Bonaparte e também perto das 21h15 da noite vou fazer-lhe companhia nestas edições de quinta-feira em que lhe trazemos músicas desconhecidas de intérpretes, esses sim, bem conhecidos. Aliás, músicas ou versões. Hoje vamos conferir um pouco de tudo. Por exemplo, este Thank You, de Dido, é um tema que dispensa apresentações. Mas esta versão não é assim tão conhecida quanto isso. Da mesma forma que Damien Marley, talvez também por ser filho de Bob Marley, dispensa apresentações. Mas o intérprete traz-nos um tema que é muito pouco ouvido, ou mesmo nada ouvido, já que faz parte de um dos CDs de 2000, creio, e que está, é a faixa número 10, e portanto que está nesta lista de músicas que nunca passaram, porque não são singles e portanto não passam nas rádios. Ou melhor, não passavam até hoje. Nós vamos trazer o tema More Justice, de Damien Marley. Vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas antes vamos então ouvir Dido, que nos vai presentear com esta versão diferente de Thank You. É assim que iniciamos mais uma edição de Musicália para esta noite de quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011. Thank you for giving me the the injustice of where them really need overall. The way them deal with mankind, all my girls start bad. Justice of where the youth them need overall. The way them deal with mankind, hey yo. And then she not go cry for no guy in a no three-piece suit. Nah, no pretty boy in a no brisk Nike boot. She don't fall for no dapper, she don't cry for no doof. She shed those lonely tears for the little ghetto youth. They're balling starry, starry, ex-news and cleaner. Food might be dirty, but his heart is much cleaner than those politicians fighting dunks and semenia. And get up every day, them want to run this arena. Extra, extra, read all about it. Ghetto youth in need, and there is no doubt about it. If baby won't feed and can't do without it, Big 45 going to scout it. Oh no, the youth them balling out. And you the ghetto youth them balling out. Hey, youth them calling out. And you the ghetto youth them balling out. Well, justice are where the youth them need overall. The way them deal with mankind, all my girls start bad. Justice are where the youth them need overall. The way them deal with mankind. Listen, no I'm on this. Jack and Jill went up the hill to sell some marijuana. Buck up the fed, they broke Jack on and Jill came tumbling after. Think about beef, she thought a sheep to thief in a deep pasture. And if one tried that again, it's going to bring disaster. Kings and kings are the lords of lords, ever last, they never last. Inspire, die a night to be a microphone blaster. May not go bow down to no slave master. Let the youth them first and ask the questions them. Justice are where the youths them need overall. The way them deal with mankind, all woman start bad. Justice are where the youths them need overall. The way them deal with mankind. Then she not go cry for no guy in a no three-piece suit. Nah, no pretty boy in a no Chris Nike boot. She no bad for no dapper, she no cry for no doof. She shed those lonely tears for the little ghetto youths. They're bawling starry, starry, ex-news and cleaner. Food might be dirty, but his heart is much cleaner than those politicians fighting dunks and semenia. And get up every day, them want to run this arena. Now extra, extra, read all about it. Ghetto youths in need, and there is no doubt about it. If baby won't feed and can't do without it, the Big 45 going to scout it. Oh no. Agora vamos para um mundo de mais dance e rock. São os temas que nos trazem os Roxette e Suzy 4. Uma das coisas que aprendi enquanto locutor deste programa e deste programa especial das quintas-feiras foi a navegar pelos álbuns dos respectivos intérpretes. Encontram-se, aliás, verdadeiras relíquias enquanto se escutam estes trabalhos discográficos. Foi o que me aconteceu quando encontrei um tema que dava pelo nome de It's the Road Jake. O tema de Suzy 4, que vamos conferir daqui a pouco. Antes ainda, deixe-me só trazer-lhe o tema dos Roxette, Milk and Toast. É um tema que é uma balada muito bonita e que andou nos tops durante muito tempo, no ano 2001. Vamos aqui conferir uma versão remix, uma das três que está presente no CD single que a dupla sueca lançou naquele mesmo ano. É outra das curiosidades que já agora aconselho a fazê-lo. Navegar pelos CD singles quando estiver à mão, ou pelos maxi. Atualmente já não existe muito, mas ainda se fabricam alguns maxis que pode conferir com versões mais extensas, com versões diferentes. O que neste caso até é uma realidade, já que vamos conferir aqui um tema que não é uma extensão, mas sim uma nova versão. Uma versão dance de uma balada dos Roxette. Milk and Toast, já de seguida, para logo depois então ficarmos com It's the Road Jake, da Suzy 4. Milk and Toast, honey. Surrender to Me é o tema que vai fechar a edição de hoje de Musicália, nesta noite de quinta-feira. É um tema que Lara Fabian interpretou com Richard Marx. É uma versão pouco conhecida deste Surrender to Me, que vamos passar agora a ouvir aqui na Rádio Interweb. Já a seguir, há mais uma edição de Beat Sounds para conferir com Firmino Pereira. Eu volto amanhã para mais uma edição de Musicália, às 8h30 da noite. Fique bem, boa noite e até amanhã. Is it that we've been together much too long? The answer may not be in black. Trying to prove who's right or wrong, and now we're giving up without fight. But I know when you're gone, I wish I'd held on. So baby, surrender to me. There'll be no hope. So baby, surrender to me tonight. I don't want our love to cause you so much pain. This is how it's gonna be. I'll walk away. Let's forget about the past and who's to blame. 'Cause when this is all gone, we wish we'd held.